aquecendo, vai aquecendo, aquecendo, vai aquecendo. Dois traficantes, ele é marginal. O crime da putaria, KF é profissional. Caralho, é marginal. O crime da putaria, o DJ é profissional. Manda pela DJ. DJ Josué. Dois traficantes, ele é marginal. O crime da putaria, KF é profissional. Caralho, é